pufa pufa. DJ Adrian. Eu sempre dei trabalho, agora que cresci virei o rei do papo papo. Verde menorzinho, eu sempre dei trabalho, agora que cresci virei o rei do papo papo. Arrasta pra cima e a calcinha pro outro lado, arrasta pra cima e a calcinha pro outro lado. Esse é o portal, é o rei do papo papo. Os cria aqui do baile, são o rei do papo papo.